Boa tarde. Mais um sábado aqui na sua rádio Arc-en-Ciel 96,2 FM. Sejam bem-vindos ao programa Mais Vale Pedir, com Rui Anes em emissão durante 3 horas. Esta é a sua rádio de preferência, Arc-en-Ciel 96,2 FM. Mais Vale Pedir, o seu programa de discos pedidos. Aqui pediu, aqui ouviu. Rádio Arc-en-Ciel em 96.2. Olá, olá, muito boa tarde. Cá estou eu novamente, Rui Enes, aqui em emissão para você com o programa Mais Vale Pedir na sua rádio, a Rádio Arc-en-Ciel, isso mesmo. Então, 15 horas, 1 minuto, 25 segundos, dia 23 de março de 2024 e vamos lá. Então, começar com muita música, mas antes de passarmos à música, claro, ficar aqui com a publicidade do nosso grande Jorge Ferreira, que vai estar connosco no dia 12 de Abril. Samedi 13 avril 2024, soirée exclusive avec l'artiste Jorge Ferreira. Radio Arc-en-Ciel vous propose un concert exceptionnel avec l'artiste Jorge Ferreira et tous ses musiciens. Le samedi 13 avril à l'espace Montition à Saint-Jean-Blanc. Qui ne connaît pas les chansons emblématiques de cet artiste qui a su séduire plusieurs générations de Portugais? Alors écoutez et appréciez ces quelques extraits. Tua cor maldita, tão verde minha alma grita, és tu quem vai matar. A portuguesa é a mais linda, é engraçada quando fala, quando diz, é uma franqueza tão repentina, é fruto cheio de perfume, meu país. Gosto muito deste nosso tiro. Rendez-vous le 13 avril prochain à l'espace Montition à Saint-Jean-Blanc pour découvrir Jorge Ferreira et ses musiciens. La soirée sera animée par José Baltazar. La billetterie est déjà ouverte. 15 euros en pré-vente, 20 euros sur place. Pour profiter de cette pré-vente, rendez-vous au point de vente suivant. Assado Typico à Fleury-les-Aubrais. Le site de Radio Arc-en-Ciel, www.radio-arc-en-ciel.com. Le restaurant Tamaliche à Fleury-les-Aubrais. Les établissements Mariano à Semois et à Blois. Ou Glirou à Saint-Privé-Saint-Mémin. Quintinho del Nossa Terre à Orléans-la-Source. Les Paniers du Monde à Fleury-les-Aubrais. Et directement au studio de Radio Arc-en-Ciel, 266 Faubourg Bagnier à Orléans. Rendez-vous le 13 avril prochain, espace Montition à Saint-Jean-Blanc, pour un moment unique et rare. Ne manquez pas ce concert live avec Jorge Ferreira et tous ses musiciens. Ouverture des portes à 20h avec un service snacking de spécialité portugaise. Compte sur vous. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. É isso mesmo, a Rádio Arc-en-Ciel organiza tudo bem organizadinho para o receber bem, para se divertir connosco e fazer então uma grande festa com o José Baltazar e também o Jorge Ferreira. Nós contamos com você. Se não tem o seu bilhete, ainda está tempo de o adquirir. É só então se dirigir aqui aos estúdios da rádio e, como disse ali a vinheta, também ao Paninha do Mundo, ao Mariano, esses locais todos que vocês sabem onde podem adquirir então os bilhetes para ir então à sala de festas de Montição, a São João Blanco, e profitar da festa. Vamos lá então começar aqui mais um programa, Mais Vale Pedir. Antes de mais, mandar um grande abraço ao meu colega, que ele também é colega aqui da Rádio Arc-en-Ciel, o Jorge Carvalho. Ele está de parabéns, tenho adorado as emissões dele. Por acaso, no parque subterrâneo que tenho andado a trabalhar, tens tido sorte, tenho tido rede e te poder escutar. Então, um grande abraço. Ele que está na escuta, me mandando uma mensagem aqui, de um bom programa, um abraço para ti. Vamos então começar aqui com uma música dos Némanos. Vamos começar então com a música dos Némanos. Já sabe, para fazer pedidos musicais é simples, é só ligar o 02-38-43-48-00 e participar então aqui no Mais Vale Pedir. Vamos lá então com a música. Arc-en-ciel au 02 38 43 48 00. Parece que começamos então aqui com o Funaná dos Némanos e vamos então aqui a já a primeira participação que nos chega da parte desse nosso amigo e também locutor aqui na Rádio Arc-en-ciel, o Jorge Carvalho, ele que me pede então, ele me diz assim: mandei uma das boas aqui para a família Carvalho e para a família Pinheiro. Eu tive aqui a escolher, não sei que música que ele quereria, mas eu tive aqui a escolher. E Rui Bandeira com o tema musical Loucura de Amor. E esta então, espero que a família Carvalho e a família Pinheiro gostem então deste tema musical do Rui Bandeira.

pronto, eu tenho aqui uma música top. Vamos ficar com um belinho da Madeira, mas de Cris Ribeiro. Obrigado, Safaria, por participar então aqui no Mais Vale Pedir. E bora lá com Cris Ribeiro, belinho da Madeira. Arc-en-ciel, des étoiles plein la tête. Pois é, assim ficamos então aqui com Cris Ribeiro, bem Linho da Madeira, uma música que foi então para o pedido musical da parte do Sr. Faria, e ele que já se encontra por terras portuguesas, francesas, cá na zona de Orleans. Então para ele um grande abraço, vamos continuar com música e vamos já à próxima, a Marcha da Sedução de Minhotos Marotos, bora lá. Bienvenue dans nos programmes. Pois é, vamos assim continuando com mais música para você. E a próxima vai então para o Lionel Cruz e todos os colaboradores dele. Pois é, vamos então ficar com a próxima música de Cris Ribeiro, Marisa Calema e Maria Joana. É a música. No

para o mar. Sobe encostas, faz apostas na sorte e na Pois é, assim fica abrindo aqui com Andorinhas de Ana Moura e vamos continuando assim com música. Você já sabe, se quiser fazer pedidos musicais é simples, ligar para o 02-38-43-48-00, fazer o seu pedido musical ou dedicatória e pode então aqui passar, ok? Bora lá ficar com a próxima música e esta é de Carlos Pires com o tema musical Já Vê Que Questão. Bora aí. Bienvenue dans nos programmes. Pois é, vamos então assim continuar com mais uma musiquinha. E esta agora é de Kim Barreiros e o tema é O Pito Mau. Quem é que tem o pito mau? Quem tem o pito mau, mata e faz uma cavidela. Bora aí à música. Muitos beijos, comi a sopinha. Fui para o jardim, vi uma galinha. Tinha muitos pitos à sua voltinha. Mas havia um pito que era muito mau. Deu muitas bicadas nos tomates do quintal. Os tomates com pau foram atrás do pito. Bateram-lhe tanto que o pito dava gritos. Bonito, bonito, são os tomates a bater no pito. Tomates a bater no pito. Bonito, bonito, são os tomates a bater no pito. Bonito, bonito, são os tomates a bater no pito. Fui brincar para a casa da minha avózinha. Deu-me muitos beijos, comi a sopinha. Fui para o jardim, vi uma galinha. Tinha muitos pitos à sua voltinha. Mas havia um pito que era muito mau. Deu muitas bicadas nos tomates do quintal. Os tomates com pau foram atrás do pito. Bateram-lhe tanto que o pito dava gritos. Bonito, bonito, são os tomates a bater no pito. Bonito, bonito, são os tomates a bater no pito. Bonito, bonito, são os tomates a bater no pito. Bonito, bonito, são os tomates a bater no pito. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur. Parece, ficamos então aqui com o Pito Mau de Kim Barreiros e vamos passar então à próxima música. Esta aqui é de Carlos Pires com o tema musical É para Portugal. Quinhas, anda, pois para Portugal! Anda, Quinhas, anda! bom ver meu amor. É para Portugal, é para lá que eu vou, é para lá que eu vou, é sim senhor. É para Portugal, é para lá que eu vou, eu daqui não sou, bom ver meu amor. Tantos campos bem floridos com os seus trigais, sempre verdejantes. Histórias tão bonitas no meu coração, mas já tão distante. A distância não tem fim, e mesmo lá longe, sempre a recordar. Vendo na solidão, o meu coração pede para voltar. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Pois é, para Portugal, é para Portugal, é para lá que eu vou todos os meses de agosto passar férias, o que é tão bom e sabe é tão pouco. Bora lá continuar com Jorge Guerreiro, este homem que vamos receber com o tema musical Jorge Guerreiro. Não, Jorge Ferreira. Já recebemos, já a Rádio Arcanciel já recebeu o Jorge Guerreiro também na sala de montição. Agora estava a ficar confuso. Vamos então ficar aqui com Vai Malandra de Jorge Guerreiro. Bora lá, música. Ferrari, que sonho de amor, tão sensual, olhar divinal, mulher provocante, mas sem condutor. Depois de tanto beber, ela louquinha ficou, oh, oh, oh, numa dança de prazer. Chofer, eu vou te conduzir. Depois de tanto beber, ela louquinha ficou, oh, oh, oh, numa dança de prazer. Vai malandra,

Pois é, pois é, assim ficámos então aqui com o pedido musical e ele que me chegava, deixem-me ver aqui, que me chegava então da parte do André, que dedicava ao Cristiano Correia. Então para eles dois um grande abraço, obrigado por terem participado aqui no Mais Vale Pedir, aqui na Rádio Arcanciel, a rádio aqui de Orleans. Vamos continuar então com a próxima música, esta que nos chega então do Asda Concertina, com o tema musical O Problema do Ricardo. Olá pessoal, daqui Jorge Ferreira informando que estarei com a minha banda em Orléans, França, para um grande espetáculo organizado pela Rádio Arcanciel no dia 13 de abril de 2024. Os bilhetes encontram-se à venda na Rádio Arcanciel e nos locais habituais. Até o dia 13 de abril e um forte abraço a todos! você não vai perder. Não vai querer perder então o Jorge Ferreira e o grande concerto, ele com toda a sua banda e também o José Baltazar vai estar também lá. Não perca, não perca, dia 13 de abril de 2024, a partir das 21 horas, a festa começa e eu conto em ver todos vocês lá. Então, para lá continuar, agora vamos ficar aqui com três músicas seguidinhas, umas a seguir às outras, mas são três músicas com gaita de foles, todas as três. Uma é o Sérgio Castanheira, a segunda é do Roncos do Diabo, o Baile das Oliveiras, e a terceira é Zé Pereiras de Antas, A Volta ao Mundo. Então vamos ficar com estas três musiquinhas, espero que gostem, e bora lá, fiquem por aí, fiquem na sintonia aqui da Rádio Arcancel. Mais vale ouvir o seu programa de discos pedidos. Aqui pediu, aqui ouviu. salva de palmas para os Toca Andar. Rádio Arcancial em 96.2. 16:29. E ficamos então aqui com Diapasão, a bela portuguesa também. E vamos continuar, claro, com mais e muita música. Esta agora de Nininho Vaz Maia e também de Cristiano Maia, e é o filhote dele, com o tema musical Gosto de Ti. Bora lá. Logo pela manhã, logo pelo acordar, saudades do meu tano, saudades me vai matar. Logo pela manhã, logo pelo acordar, saudades da minha nora, volto-me doido a chorar. E vem a noite, espero pelo vosso olhar, sinto a vossa presença me fazem acreditar. Ai, eu gosto de ti, e eu gosto de ti. Deus sabe que é verdade. E eu gosto de ti, ai, eu gosto de ti. Deus sabe que é verdade. E eu gosto de ti, ai, eu gosto de ti. Deus sabe que é verdade. Esta música foi a Neninha Basmei que fez então para o filhote dele. E bom, vamos então continuar agora com mais uma musiquinha. Esta aqui é deixa-me ver aqui. Esta aqui é mais uma de Marisa Liz. Foi assim que aconteceu. Bora lá a música. Licença, respondeu por mim. Fizeste o meu jantar mais simples e bonito que provei. Uma conversa com magia, me despi e gostei. Foi assim que aconteceu. Eu viajei naquele olhar de tão certo que era meu, tão certo que queria ficar. Lembrou-se que queria amar. Foi assim que aconteceu. Assim que aconteceu. Assim que aconteceu. Foi assim. Foi numa estrada de verão que me apaixonei. Teu rosto apareceu disposto a sorrir também. Contei teus medos todos bem guardados debaixo do chão. Foi a primeira vez que te amei. Amei. Foi assim.

Palhaça e Ficabre, estou aqui com o Amor Te Salve nesta noite escura, uma música de Pedro Brunhosa e Sara Corrêa. Bora lá, aqui agora sim, mais uma participação que nos chega da parte do Carlos Rolo, e ele que me diz: olá, estou na escuta, passa Jorge Ferreira com a música Parabéns para a minha filha Leonor, que hoje está de parabéns, e que esta seja... que seja sempre feliz e que nós estejamos sempre cá para a vermos crescer, claro que sim. Então para a Leonor, vai dar aqui da minha parte um beijo. Ok, muitos parabéns, Leonor. Bora lá, vamos aqui ficar então com o Jorge Ferreira e a música dos parabéns para ti. Mais um aninho se passou na tua vida, mais uma festa vem agora recordar. Que as coisas boas venham sempre sem medida, pela vida fora para um dia recordar. Que todo sonho seja uma realidade e que esta data seja muito repetida, com alegria e muita felicidade, com parabéns por mais um ano de vida. Parabéns, parabéns, nesta data tão querida, e que esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns, e muitos anos de vida, que esta data se repita muitos anos sem limite e nunca seja esquecida. Na caminhada do teu traçado caminho, de altos e baixos que a vida tem para te dar, que encontres sempre muito amor, muito carinho, que uma razão que incentiva a celebrar. Mais um aninho, mais um sonho, uma quimera, juntinho aos outros que na vida tu já tens. Felicidades por mais uma primavera e parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns, nesta data tão querida, e que esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns, e muitos anos de vida, que esta data se repita muitos anos sem limite e nunca seja esquecida. Parabéns, parabéns, data tão querida, e que esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns. C'est le weekend sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Pois é, assim ficámos então aqui com a dedicatória do pai para a filha, do Carlos Rolo, onde ele me dizia: passa Jorge Ferreira com a música Parabéns para a minha filha Leonor, que hoje está de parabéns, que seja sempre feliz e que nós estejamos sempre cá para os vermos crescer. Obrigado, Carlos Rolo. Olha, a Leonor está de parabéns e tenho aqui mais uma musiquinha de parabéns, então para a Leonor. E esta vai da parte do Alberto Coelho. Alberto Coelho, que deseja também muitos parabéns à Leonor. E então vamos ficar aqui com a musiquinha de parabéns, mas eu queria uma em versão infantil. Então vai da parte do Alberto Coelho e também da minha. Então muitas felicidades para a Leonor. Beijinhos, Leonor, e muitos parabéns, tá? Bora lá a música. Yeah. seu programa de discos pedidos. Aqui pediu, aqui ouviu. Pois é, é assim mesmo, é só pedir. Pedir a música e ela passa aqui em pouco tempo. Então bora lá continuar, então mais uma vez parabéns à Leonor. Vamos continuar agora com João Pedro Paes e o tema musical Ninguém é de Ninguém. Conta-me histórias de tempos de que eu gostaria de voltar. Tenho saudades de momentos que nunca mais vou encontrar. A vida talvez seja só três dias. Eu quero andar sempre devagar até te chegar. Ninguém é de ninguém, mesmo quando se ama alguém. Ninguém é de ninguém quando a vida nos contém. Ninguém é de ninguém quando dormes a meu lado. Ninguém é de ninguém quando fico acordado. Um raio de sol através de um vidro. Faz-me por vezes hesitar. A vontade de estar contigo melodia para no ar, para no ar. Ninguém é de ninguém, mesmo quando se ama alguém. Vocês, quando a vida nos contém. Ninguém é de ninguém quando dormes a meu lado. Ninguém é de ninguém quando fico acordado vendo-te dormir. Le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Pois é, assim ficamos então aqui com esta música Ninguém é de Ninguém, de João Pedro Paes. Vamos então a mais uma participação que nos chega da parte da Beatriz Rodrigues e de Manuel Lemos, onde eles dizem olá, o meu pai, que é o Manuel Lemos, está a perguntar se depois pode passar a música Mentira, Mentira, de Jorge Ferreira, por favor. Claro que sim, é só fazer os pedidos musicais. Bora aí então ficar com a Mentira, é tudo mentira, de Jorge Ferreira. Mentira, mentira, mentira, o que te vão dizer? É tudo mentira, mentira, mentira, juro até morrer. Não acredito.

Arcancial em 96.2. Pois é, assim ficamos então aqui com um cana verde para um pedido musical que nos chegou da Flor Bela Torres, onde ela me dizia: olá André, passa uma cana verde para todos os elementos do Grupo Soleil de Portugal. E então ficou aqui toda a musiquinha para todos eles. Então, para todos, já agora um abraço aqui da minha parte e vamos continuar com mais música. Esta que a próxima, que será então a música dos Resistência, foi ao vivo em Lisboa com o tema musical Não Sou o Único, Não Sou Mesmo o Único. Querem cantar connosco? É agora. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Pois é, assim ficamos então aqui com não sou o único de resistência ao vivo em Lisboa. Bom, vamos então à próxima participação. Chega da parte do Sr. Elise, que foi, eu penso que foi mesmo no fim. Ou a chamada caiu. Eu não desliguei. Ou a chamada caiu, ou então foi algum erro lá com a ligação. Bom, mas o Sr. Elise Castro, ele já me tinha então pedido uma música, que era Fran Santana, Amor, Tens Que Me Ouvir. Ele quer dedicar à sua filha Raquel, à sua netinha Paloma e ao seu netinho Alexis. Então, para o Alexis, para a Paloma e para a sua filha Raquel, também da minha parte, um abraço. Bora lá então ficar. Obrigado ao Sr. Elísio Castro ter participado aqui no Mais Vale Pedir. E vamos então ficar com Amor, Tens Que Me Ouvir, de Fernando Santana. Que sou eu, não dizes nada e desligas sem ouvir a verdade numa frase já cansada. Eu te amo com loucura. Escrevo cartas que te mando sem resposta. Tu não sentes a ternura deste coração que tanto de ti gosta. Amor, amor, amor, tens que me ouvir. Quero ter amor, amor, amor. Olha para mim uma só vez. Amor, sem teu amor não sei viver. Amor, amor, amor, tens que me ouvir. Amor. Quero ter amor, amor, amor. Olha para mim uma só vez. Amor, sem teu amor não sei bairro à espera que tu saias para te ver, mas tu foges. Não entendo, sofro tanto por não te conseguir ter. Só um beijo, um carinho, qualquer coisa me faria sentir vivo. Todo dia por ti morro, por saber que nem para te falar eu sirvo. Amor, me ouvir. Amor, amor, amor, só quero ter. Amor, amor, amor, olha para mim uma só vez. Amor, sem teu amor não sei. quero ter. Amor, amor, amor, olha pra mim uma só vez. Amor, sem teu amor, não sei viver. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Pois é, assim ficamos então com Amor Tens Que Me Ouvir, uma música que foi um pedido musical em todo o Sr. Elísio Castro, e ele queria dedicar esta música para a sua filha Raquel, para a sua neta Paloma e o seu netinho Alexis. Obrigado aí então pela participação do Sr. Elísio Castro, e vamos continuar com a próxima música, Ale Ale Ale, de Joy Art Camp. Want met een lach krijgt de dag veel meer kleur. Ik zoek naar kansen, door het leven dansen en weg met al die sleur. Kom op, beweeg, maar vast met je lijf. Doe met me mee en voel de spanning die stijgt op deze avond. Als je dit hebt gedaan, dus maak maar zin om op dit feestje te staan. Je moet het willen om te gaan chillen, maar ik zal zeker gaan. Want als je straks niet bent geweest, mis je het allergrootste feest. It's gonna be yes, it's gonna be no. Enjoy the party, come on and let's go. Avec l'artiste Georges Freyde et tous ses musiciens, le samedi 13 avril à l'espace Montition à Saint-Jean-Blanc. Qui ne connaît pas les chansons emblématiques de cet artiste qui a su séduire plusieurs générations de Portugais? Alors écoutez et appréciez ces quelques extraits. Rendez-vous le 13 avril prochain à l'espace Montisson à Saint-Jean-Ban pour découvrir Josh Freil et ses musiciens. La soirée sera animée par José Balthazar. La billetterie est déjà ouverte. 15€ en pré-vente, 20€ sur place. Pour profiter de cette pré-vente, rendez-vous au point de vente suivant. Assado Typico à Fleury-les-Aubrais. Le site de Radio Arc-en-Ciel, www.radio-arc-en-ciel.com. Le restaurant Tamalish à Fleury-les-Aubrais. Les établissements Mariano à Semois et à Blois. Ou Grillo à Saint-Privé-Saint-Mémin. Quintino del Nossater à Orléans-la-Source. Les Paniers du Monde à Fleury-les-Aubrais. Et directement au studio de Radio Arc-en-Ciel, 266 Faubourg Bagné à Orléans. Rendez-vous le 13 avril prochain, espace Montisson à Saint-Jean-Blanc, pour un moment unique et rare. Ne manquez pas ce concert live avec Josh Freil et tous ses musiciens. Ouverture des portes à 20h avec un service snacking de spécialité portugaise. Compte sur vous. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. Pois é, já sabem, no dia 13 de abril vamos então ficar com o Jorge Ferreira ali na Salmonson, São João Blanco. E eu já tenho por aqui uma novidade boa para vocês, é que a locutora Carla Gamboa já cá está. E vocês hoje vão... e vocês hoje vão ter o flashback e ainda. Uma novidade, qual é? Qual é, Carla, mesmo a novidade? É que vamos ter o quê? Os signos estão de volta. Mas o pessoal está-me a ouvir. Está a ouvir. Grande microfone que a malta tem. Está um grande microfone. Os signos vão estar de volta e na segunda-feira, portanto, temos uma eclipse lunar, como eu tinha falado no mês de dezembro, portanto, no início de janeiro, quando fizemos a perspectiva dos signos para o ano 2024, tinha falado que este ano é um ano excepcional, porque temos várias eclipses lunares. Ainda vai aparecer por aí os vampiros. Vamos entrar. Tem medo. Já está. E então, na segunda-feira, já nesta segunda-feira, dia 25 de março, vamos ter então noite de lua cheia, portanto não são os vampiros, são os lobisomens, ok? Ainda por cima. Noite de lua cheia, juntamente com uma eclipse lunar que vai acontecer mais ou menos às 7 da manhã, hora de Lisboa, portanto 8 da manhã daqui. É uma eclipse lunar, portanto, que vai ser visível a olho nu, aqui assim também da França, da Portugal. Quer dizer, às 7 horas está a começar o dia, vai ficar escuro outra vez. É mais ou menos isso, pronto. Vai ser, sim, é mais ou menos, não, é isso, é isso. Vou mesmo pedir ao meu patrão mais umas horas de sono. Convém saber, portanto, que a lua cheia impacta de formas muito variadas a nossa vida, não é? Os nossos signos astrológicos e a nossa vida também, os nossos, mexe muito com o ser humano, portanto, e para quem acredita nestas coisas, a lua cheia faz revelações, mostra caminhos, influencia decisões, relações, etc, etc, etc. Isto tudo misturado com o facto que vamos ter este eclipse lunar. Pronto, hoje vamos ter pano para mangas para conversar aqui assim. Ah, que bom. Então você que está aí desse lado já sabe o que é que espera. Pode esperar então que a Carla leia o seu signo e que lhe dê umas dicas. Eu já estou preocupado, é se vou dormir mais uma horita ou duas, que é o que me interessa a mim. Aproveitar para ir mais tarde trabalhar, já que vai ficar de noite. Então, aproveitar. Bom, vamos lá continuar com a música e a próxima é de Cláudia Nayara, Tua Luz Me Guia. Música.

Pois é, casada também namora, diz a Helena Correia. Vamos então continuar com a música, pois fiquem por aí que dentro de 20 minutinhos já vão estar aqui com o Flashback e a Carla Gamboa, aqui com muitas novidades para vocês. Já sabem que a lua vai se esconder em torno do dia 25, ainda bem, a ver se esconde para lá os GTs. E nós ficamos por aqui bem com os pés assentes na terra. Bora lá ficar com Hugo Manuel agora, que é com o tema musical Caliente do Amor. Bora aí. Tô caliente de amor, tô caliente de ti, tô caliente de amor, tô caliente de amor, tô caliente de ti, tô caliente de amor, tô caliente de amor, tô caliente de ti, tô caliente de amor. Como seria viver esta vida ao teu lado, contigo? Diz-me se é certo ou errado sonhar contigo, contigo. Não consigo esquecer, não há nada a perder. Diz-me tu, que posso eu fazer? Diz que posso tentar, vale a pena esperar. Farei tudo que quiseres por ti. Tô caliente de amor, tô caliente de amor, tô caliente de ti. Tô caliente de amor, tô caliente de amor, tô caliente de ti. Tô caliente de amor, tô caliente de amor, tô caliente de ti. Tô caliente de amor, tô caliente de amor, tô caliente de ti. Diz-me a verdade ao ouvido, que ficas comigo, comigo. Se a vida para ti só faz mesmo sentido comigo, não consigo esquecer, não há nada a perder. Diz-me tu, que posso eu fazer? Diz que posso tentar, vale a pena esperar. Farei tudo que quiseres por ti. Tô caliente de amor, tô caliente de amor, tô caliente de ti. Tô caliente de amor, tô caliente de amor, tô caliente de ti. Tô caliente de amor, tô caliente de amor, tô caliente de ti. Tô caliente de amor, tô caliente de amor, tô caliente de ti. Quiero yo hacerte el amor en la cama, porque tú sabes que tú eres mi dama. Tienes día que te gusta, tú sabes que tú eres mi princesa. Tô caliente de amor, tô caliente de amor, tô caliente de ti. Tô caliente de amor, tô caliente de amor, tô caliente de ti. Tô caliente de amor, tô caliente de amor, tô caliente de ti. Tô caliente de amor, tô caliente de amor. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans le programme. Pois é, assim ficamos com a música Caliente de Amor do Hugo Manuel e vamos então ficar aqui com a última participação do Mais Vale Pedir, que chega da parte do Carlos Rolo, mas não é ele, não é ele. É sim a sua filha, a Leonor, ela que pede aqui para passar Maria Joana. Diz o Carlos que passa Maria Joana, agora é aniversariante que está a pedir. Então, a Leonor, obrigado. Vamos ficar aqui com Nuno Ribeiro, Calema, Marisa e o tema musical Maria Joana para a Leonor. a Lisboa. Atrás de sonho que eu nem sei se voa tanto quanto nós voávamos. Debaixo dos lençóis, a francesinha já não tem picante. Isso faz-me lembrar os instantes em que tu mordias os meus lábios. Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Pois é, assim ficámos nós aqui com Maria Joana, satisfazendo o pedido musical da Leonor, ela que está de parabéns hoje. Então, parabéns, Leonor. E vamos então continuar agora com Bem-vindo à Costa e o tema musical é o Grilinho. Que tem tudo a ver com a música anterior. Andava de rabo para o ar,

mãe. Eu vou viver além da margem, responder à tua mensagem ainda hoje. Eu ando longe, e mesmo longe, ando debaixo da tua asa. Fechar os olhos para sentir que estás aqui comigo. Eu continuo igual o mesmo puto a tentar ser mais crescido. O teu neto é um pirata como era. E quando levo à escola lembro quando eras tu que me deixavas. Tu és a mão, amparo o vento e chuva na minha cara. Canções nunca vão tirar as saudades de ti. Mãe, eu sei que não há viagem que tu não peças a Deus que eu chegue bem. Mãe, eu vou viver além da margem, responder à tua mensagem. Ave Maria, por cada dia e cada noite mal dormida, por me ensinares que é no amor que eu encontro respostas para a vida. Nem sempre fui quando querias, eu sei. Eu sei que não há viagem que tu não peças a Deus que eu chegue bem. Mãe, eu vou viver além da margem, responder à tua mensagem. Rádio Arcancial em 96.2. Pois é, assim chega ao final da minha emissão e de mais um programa Mais Vale Pedir. Vou-vos deixar então na companhia da Carla Gamboa e seu programa Flashback. E me despeço então de todos vocês. Até para a semana, próximo sábado, cá estarei novamente com mais um programa Mais Vale Pedir, das 15 às 8 horas. Então, tchau, tchau, bom final de semana a todos e até à semana que vem. Bora lá. Fiquem então com a Carla Gamboa. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais. Mais, mais, mais. Believe in the future. encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais. Atenção, senhores passageiros.